01. Tânsfica 1897, passe nível 160, chama Santa Recife em 125, decimal 1, Tânsfica 1897. Da Eltransamp Dev, né? Controle 199.8, aciona 5556, quilo para Palinho. Vai prosseguir para a pousa 1 na vela, tá? Por passando de certo, já estabilizado com o localizador. Chame 259 de 19, chame 19, por favor. 19, 8, obrigado, 259. Cima, bate-se contra, pista-costa. contato visual com a 7. 5-9, para aí. Baixado, checado. Direto, Leda, 62, 5-9. Para levar a formação? Devo ver informação para mim, 62. Relativo, formação próxima a Leda, vai voar a moto então, 62, cross. Tem o teu Belton no meio alternativo? Passar ali, mano. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no frente. Vento 190 graus com 0,2. 6259, passando de 1,62, boa viagem. Boa noite, Papalima, Papalima, pessoal da El. Quilo Papalima, boa noite, Estado Radar, direto Leda, vigilância, para 400, Quilo Papalima. Direto Leda, 400, Quilo Papalima. Leda, 598. Mantenha a posição. Fox, autorizado o cruzamento da 1735. Você pode, mas tudo bravo. Está no 7. O vento 1, nós precisamos 4 nós. contato radar na decolagem, será coral vigilante, repórter isolado. Papapá, Kilo Papa Lima, passando de 1400, chama centro de Recife em 125, decimal 1, Kilo Papa Lima. 25, decimal 1, Kilo Papa Lima. Autorizar 317, repartição. Você me chamar para esse ataque? Vamos ser para as 21 horas. Juliet, Roger, heading north, descend and maintain 4,000 feet. Altimeter setting 1016, Lima Hotel, Juliet. Either that if we can do a landing on wind 17, I have to say you that at this moment the airdrome is operated by IFR. There is rain over you. Killing is 900 feet. This place is not possible to be seen. For first, the special VFR is not allowed on the after the sunset. And if you are in against the land of 107, I say again that airdrome is operated by IFR. Juliet for a while, maintain bomb protection for geography. I will devise near bomb that if the weather conditions have increased. Quando número 8.2, o bom é que se continua. Quando 68, eu controle. Bombes sem condições de voar duna. Esse mantém a 050, chega na Mari, o voo 1968, essa identificação vigilante. Vai com uma pasta, sim. Papá, aí assim, estão todos que seria esse que ainda possui slot para a ponta em São Paulo, devido aos atrasos. Sabe que essa... The airdrome is operated by the airport. Já direcionou um para todos. Operated by the airport. Yes, your clear to runway. Your clear to fly to runway 17. Boa noite, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 170 graus, 5 mais. Understood. Fly bomb, enter at bomb. Advise when you intend to change your FR to VFR. Kilo Bravo, 0800 cliente, tudo bem, mantém. Kilo Bravo foi modificado a 0800, tudo Kilo Bravo. Boa, direto Leda, vigilante 3197. Direto Leda, obrigado, vigilante 3197. Autorizado Galeão, nível. Eu tenho 360, copio 360, agora na coordenação 340. Autorizado Galeão 360, Perdulu no 0, decola tal no 0, curva direita da El, linha automática, 1198, controle, transponder 5057. Chama, puxa e pega essa no mesmo. Conseguiu? Carreão utilizado para 3197 autorizado, vou abrir. Beijo, obrigado, 3197. receptar o localizador 1968, desça para 2000, ajuste 1016. Passa 160, chama o centro. 251-9922 aí. Tá bom, alô. Hotel Juliette, Light Plane Change at 13, descendo maintain 1500 feet, 2101. Report runway 175. Resist to approach speed. Minimum speed. Stand by, maintain my frequency, Lima Hotel Radar terminado, chame Ilhéus em 1201. Utilizador, qual o nome, Ilhéus? Complete final ILS, chame a torre 2895, nono 68. 2895. Oi, Salvador, boa noite. Qual o nono 68, só 2500 de distância. Number 2, number 1 is 4 miles to Alton Market. Contact now tower on 1-8-4-9-5. short final in the gear down. Passou externo, baixou e travou, já vi igual o número. É esse o nono meu, depois autorizado, pista 10, pista molhada, sem chuva na vertical, porém pista molhada. E pousada. Autorizado, tá? Que tem que ser. Lima Alpha Juliet, short final 3 miles, gear down and locked. Sorry, Lima Hotel Juliet, clear channel 317, clear runway is flat. We have to land at runway 15 on Lima Hotel Juliet. Alfa Juliette, botão Codinova, reporta esta Juliette. Mike, papapá, após o que ia passar para frente, autorizado ingresso, é bom chinês para o terceiro processo. Hotel Juliet, the ground at 2-1, are you going to 8-5? Papapá, mantém a posição, o instante, por gentileza, dê passagem ao Juliet, vai para o quarto. Here Lima Hotel Juliet, clear back tech. Taxi on 2, Lata, hangar. Mike papapapá, siga o tráfego e reporte dentro. thank you. Thanks. 971, taxi é Índia, ponte para dono 0, 2895, negão 90, 16. Vamos. 1168, taxi é Juliette, portão 04. Ia confirmar o transponder pro mais patatá. Agora 62, obrigado. Copiado. Controle, Salvador, papapá, Mike, papapá. Da Ilha da Elza, 20430, mais papapá. O normal é só 8, muito obrigado, boa noite. Salvador de Salvador, boa noite, boa 971, está passando 2 mil pés, está tudo escuro. 971, futebol Temer, 031. Confirma para o Golão 71? Vou 360, peito da El. Livre então 360, peito da El, vou 971. Fica 15 graus à direita para ir para a terra, né? Exato. 0083, they won't arrive, we'll just send them my name. 4,000 and 810 on you. Mike, papapapá, vou hibride da frente. M62, boa noite. Autorizado de chegada a Mari, desse Marquinha 060, chão. Vai livre de ver direita, mais uma vez. Chame o 125 na frequência 1251-9933-2. Papapapá, chama o 125-1251-9933-2. Controle. Foi restrito ao nível 180, 180, com uma solicitação de 125. Chama o mesmo agora na frequência 125, 190 e 1332.